Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vamos dar início a mais um Secundário em Movimento. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde aos colaboradores em estúdio. Boa tarde. E hoje os temas a tratar são, começando aqui pela Inês e pelas notícias. Nas notícias da Mídia Internacional destaca a decisão da Suíça de impor restrições à livre circulação de pessoas, ou seja, à imigração. E nas notícias de âmbito local destaca a comemoração dos 500 anos dos forais Manuel Linos em Liberdade Hospital. Muito bem. E o nosso Pedro hoje traz-nos um jogo magnífico que se chama... Octodad. Isso deve ser algo de muito interessante, já vamos saber. Depois temos a Bárbara, que tem uma sugestão cinematográfica enviada pela Mariana Turgal, que se chama... Sim, o filme Filomena. Sim, e agora vai-nos sugerir a sua boa música. Sim, boa tarde a todos os ouvintes. Como sugestão musical de hoje, escolhi as músicas Let's, um cover de Diogo Pissarra, Sete Mares, de Sétima Legião, e The Story, de Brand Carlile. Diogo Pissarra nasceu a 19 de outubro de 1990 em Faro. A sua paixão pela música começou desde muito cedo. Aos 17 anos, forma uma banda intitulada Fora da Boia. Aos 21, foi considerado ídolo de Portugal, tendo ganho um automóvel, um curso de música na London Music School e ainda a gravação de um CD. Este tão aguardado CD será lançado já este ano. Let's é um dos seus vários covers disponíveis no seu canal do YouTube. Sétima Legião é uma banda formada em 1982 por Rodrigo Leão, Nuno Cruz e Pedro Oliveira, em Lisboa. Sete Mares e Por Quem Não Esqueci são dois temas que marcaram a banda e o pop rock português. A banda lançou 8 discos. Brandy Carlile nasceu a 1 de junho de 1981, no estado de Washington. Com apenas 8 anos de idade, cantou um single com a sua mãe, o qual foi bastante apreciado. Com 15 anos, começou a tocar guitarra e a escrever as suas próprias canções. No ano seguinte, começa a fazer parte de um coro de imitação de Elvis Presley. Em 2002, durante uma entrevista, assume-se como um homossexual, dizendo que isto nunca afetará a sua carreira. The Story é um dos seus singles mais conhecidos do álbum The Story, um dos CDs mais vendidos em Portugal durante 2007 e 2008. My heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. I'm latching on, babe. Now I know what I have found. I feel close enough. I wanna lock in your love. I think we're close enough. Got me wrapped up in your touch. Feel so enamored. Hold me tight within your clutch. How do you do it? You got me losing every breath. What did you give me to make my heart beat out of my chest? Feel we're close. seeing now. I wanna lock in your love. I think we're close enough. Now I've got you in my space. I won't let go of you. I got you shackling my embrace. I'm latching on to you. Now I've got you in my space. I won't let go of you. Got you shackling. Depois desta sugestão musical, vamos aqui introduzir um tema em debate que até foi. Veio à luz no último programa, como os senhores ouvintes se recordam. Estávamos aqui a falar das praxes académicas, da pouca educação que alguns alunos que chegam ao ensino superior revelam, e estávamos a comentar se algumas destas pessoas que chegam ao ensino superior merecem estar lá, sobretudo no ensino público que é pago por todos. E pelo Estado, e o Estado somos todos. A propósito disso, foi aqui referida a questão da até onde deve ir o limite da escolaridade obrigatória, nono ou décimo segundo ano. E se lembram, alguns dos nossos intervenientes manifestaram a sua opinião. Vamos então voltar a trazer esta questão aqui ao debate. Vou apenas fazer uma referência à lei que introduziu a escolaridade obrigatória até ao 12º ano, que é uma lei relativamente recente, e vou citar aqui um bocadinho do preâmbulo para se perceber qual o contexto em que esta lei aparece. É a Lei nº 85, de 2009, de 27 de agosto. Veio estabelecer o alargamento da idade do cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos e consagrar a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 5 anos. O cumprimento da escolaridade de 12 anos é relevante para o progresso social, económico e cultural de todos os portugueses. Este processo deve ser seguro, contínuo e coerente, garantindo a promoção da qualidade e da exigência no ensino e o desenvolvimento de todos os alunos. É premente, no momento atual, assegurar que todos os cidadãos até aos 18 anos possam receber uma educação e uma formação de qualidade. Este alargamento exige que os objetivos a serem alcançados sejam não só sustentados pela administração educativa e pelos elementos da comunidade escolar, mas também por toda a sociedade. O alargamento da escolaridade obrigatória constitui, neste momento, um dever do Estado, que tem de ser harmonizado com o dever da frequência da escolaridade que recai sobre os alunos. Resulta, assim, num conjunto de deveres recíprocos do Estado, da escola, do aluno e da respectiva família. A responsabilização dos alunos e das famílias, através dos pais encarregados de educação, constitui igualmente um aspecto fundamental neste novo regime que se estabelece. A estrutura de todo o ensino tem de se adaptar aos novos públicos, tendo em vista o impacto que terão no futuro para a sociedade e para o desenvolvimento do país. Há necessidade de criar novas ofertas educativas e de adaptar currículos com conteúdos considerados relevantes que respondam ao que é fundamental para os alunos e assegurem a inclusão de todos no percurso escolar. Ao mesmo tempo, deve-se garantir uma igualdade efetiva de oportunidades, consagrando vias adequadas e apoios necessários aos alunos que deles necessitem, com o objetivo de melhorar os seus níveis de desempenho, conciliando a qualidade da educação com a equidade na sua prestação. Isto é o que diz o preâmbulo, ou parte do preâmbulo desta lei. Luís Capucho, que foi o responsável pelo estudo preparatório que levou a esta mudança, sublinha que esta lei veio tornar oficial o que na prática já acontecia. E essa é uma grande diferença em relação ao passado. Portanto, ele quer dizer com isto que esta lei, quando aparece, a maior parte dos nossos jovens já frequentava o ensino secundário e, portanto, a lei quase que vem tornar obrigatório aquilo que na prática já existia. Recentemente, todos devem estar recordados que no 25º Congresso do CDS, que decorreu recentemente, os jovens populares tencionavam apresentar uma moção designada a libertar Portugal, conquistar o futuro, na qual defendiam o recuo da escolaridade obrigatória do 12º para o 9º ano, o que não veio a concretizar-se. O Ministro da Educação excluiu recentemente que esteja a ser ponderada qualquer redução da escolaridade obrigatória. Disse ele, foi com este governo que começou a extensão da escolaridade obrigatória até ao 12º ano. Essa extensão está a decorrer da forma mais natural possível e temos muito orgulho que essa extensão seja feita por esta equipa. O governo pretende que cerca de 50% dos jovens inscritos no ensino obrigatório, ou seja, no 10º ano de escolaridade, optem pelo ensino profissional. De acordo com Nuno Crato, o ensino profissional é fundamental para o desenvolvimento do país e todo o dinheiro empregue na educação dos portugueses é dinheiro bem empregue, diz o Sr. Ministro. E diz com razão, porque efetivamente o dinheiro empregue na educação, teoricamente, devia ser o dinheiro mais bem aplicado deste país, porque será investir no futuro. Eu percebi, pelas vossas opiniões, que nem todas estão de acordo com a escolaridade obrigatória até o 12º ano, porque nós, professores e alunos, estamos do lado de cá, ou seja, estamos no terreno, vemos o que é que acontece nas escolas, vocês têm colegas muito diferentes, passam por turmas muito diferentes ao longo do vosso percurso, nós professores vamos tendo turmas muito diferentes e alunos também muito diferentes entre si, com interesses diferentes, e portanto temos uma percepção do terreno, temos uma percepção da prática. Algo que às vezes quem faz as leis e quem está do outro lado e que só conhece o ensino e a sociedade do ponto de vista teórico, obviamente não tem este feedback que nós temos. Então eu gostava de ouvir a vossa opinião. Já perceberam que neste momento o Ministério da Educação acha que não deve haver recuo e vai manter, pelo menos enquanto este governo lá estiver, vai manter-se a escolaridade obrigatória até o 12º, e devo já dizer que não é fácil a qualquer governo reverter esta situação. Porque é uma medida que vai impopular, que até poderemos concordar com ela, mas que do ponto de vista político é uma medida que logo vai ser atacada de todos os lados, nomeadamente da esquerda, e depois poderemos discutir porquê. Gostava de saber a vossa opinião a propósito disto. Queres começar, Inês? Pode ser. Eu não sei ao certo o que é que seria melhor para o nosso país, porque... Por um lado, compreendo que o ensino obrigatório seja até o 12º ano, porque estamos a garantir um melhor futuro aos nossos jovens, estamos a torná-los mais cultos, mais sábios, mas, por outro lado, não sei até que ponto que o ensino obrigatório, se fosse ao 9º ano, até que ponto é que não era vantajoso, porque todos nós temos a plena consciência que existem jovens que andam nas escolas e não fazem absolutamente nada, esta é a verdade, e acabam por prejudicar os outros e, além de não trabalharem, são mal educados para os professores, o que é um pouco falta de civismo da parte deles. Portanto, eu sou um pouco apologista do ensino obrigatório até ao 9º ano, porque acho que ambos os lados têm pontos positivos e negativos. Por isso é que às vezes temos de valorizar o trabalho que os nossos políticos têm, porque não é uma decisão fácil de tomar. Sim. Bárbara? Eu partilhava a opinião da Inês até chegar a um 10º ano e perceber que... Há imensa gente, eu não me apercebia que era tanta gente que está a roubar literalmente o dinheiro que está a ser empregue na educação, porque se um jovem não está numa sala de aula para aprender, o que é que ele está lá a fazer? Os nossos avós, muitos deles, têm a escolaridade até ao 4º ano, equivalente na altura ao nosso 6º ano atual. E os nossos avós também eram cultos. Não é só na escola que se pode aprender. E eu acho que os jovens, neste momento, aprendem muito além da escola. E acho que muitos deles perdem o interesse de estar na escola. Dizem que a escola é monótona, que é sempre o mesmo, mas é assim. Quem não gosta deveria sair daquele círculo. Claro que deve haver uma escolaridade obrigatória, porque obviamente que é preciso formar os jovens, pelo menos ter uma educação base. Agora, não até tão tarde, porque se há jovens que querem ir trabalhar, há outros que querem aprender, e os que querem ir a trabalhar continuam lá e não aprendem nem deixam aprender os outros. Muitas vezes prejudicam os jovens que depois querem seguir o ensino superior ou até querem ter uma carreira de sucesso e fazer alguma coisa para mudar o mundo ou mudar o país, ou serem jovens bem formados e muito para além daquilo que os que prejudicam querem ser. Sim. Pedro, qual é a tua opinião? Eu acho que a escolaridade obrigatória devia vir pelo menos ou até ao 9º ano ou ao 10º, porque há pessoas que estão no 9º que dizem: acaba o 9º, não me volto a matricular. Teria perguntei a uma pessoa: qual é que é o lado que tu gostas mais da escola? Ele respondeu-me: lado de fora. Ele não gosta de estar na escola. Há pessoas que não gostam de estar na escola. Estás a falar de alunos de nono ano. Sim, alunos de nono. E há pessoas que não gostam de estar cá, por eles já estavam era em casa a fazer outra coisa qualquer. Se eles não gostam de estar na escola, nós também não gostamos de estragar o nosso dinheiro com eles. Por isso, nós não devemos gastar o dinheiro dos contribuintes com pessoas que não sabem utilizar. Pois, então parece-me que vocês são unânimes em considerar que seria preferível que a escolaridade obrigatória só estivesse até ao nono ano e, de facto, o secundário já fosse para aqueles que querem prosseguir estudos ou que então prosseguir estudos depois no ensino superior ou que queiram até fazer uma especialização ao nível de secundário nos cursos profissionais. Há aqui vários aspectos importantes que nós devemos ter em conta, que muitas pessoas penso que não sabem. Qual foi a razão da implementação desta lei? O princípio teórico que está aqui por trás é, vocês sabem que nós vimos de um tempo que em termos de história não é muito longo, a Bárbara citou os avós, efetivamente na geração dos vossos avós eram poucas as pessoas que conseguiam prosseguir estudos, porque a situação económica, social e política do país, que era do Estado Novo, com o regime salazarista, fazia com que de facto era só a elite que frequentava a escola para além do chamado ensino básico. Com a democracia desde há 40 anos, quase, não é? Que fazem no próximo abril 40 anos, o 25 de abril de 74, a ideia foi tornar a escola democrática e, portanto, permitir que toda a gente viesse. Do ponto de vista teórico, a ideia que está aqui presente é a mesma, é dar a possibilidade a que todos os nossos jovens tenham, progridam em termos de instrução. Não sei se esta instrução que lhes é ministrada na escola se transforma efetivamente em saber e em gosto por saber. Isso de facto duvido. Depois há aqui outra questão. É de que qual a importância que os jovens devem ter neste polo, porque assim, isto é a escola que dá e é o Ministério que impõe. E qual é o papel dos jovens nisto? Quais são aqueles que de facto têm consciência que é o país que está a fazer um investimento enorme em termos económicos neles, para eles frequentarem a escola até o 12º ano? Eles têm consciência disto e assumem as suas responsabilidades? E a família? Não sei se vocês já ouviram dizer que a nossa escola, o nosso agrupamento, está com uma situação de problemas disciplinares graves ao nível do 7º ano de escolaridade. E isso tem a ver com falhas na educação que vem de casa. Não é muito politicamente correto dizer isto aqui aos microfones, mas é a verdade. Nós estamos a ter gerações de gente mal formada, mal educada. A primeira educação não é dada na escola. A escola existe fundamentalmente para instruir, também para educar, mas fundamentalmente para instruir. O que quer dizer que nós, quando recebemos as crianças e os jovens, eles devem vir educados de casa. E quando os jovens vêm para a escola, os pais devem ter a noção de que são corresponsáveis por esse processo, até porque até aos 18 anos os jovens são menores. Logo, a responsabilidade é dos pais. E nós, de facto, vemos muitos jovens no ensino secundário mostrando uma falta de responsabilidade. Não estudando, não, por exemplo, não cumprindo sequer o dever de assiduidade e de pontualidade, que é um dever que todos devem ter. E, portanto, perante este quadro, eu sou forçada a concordar com vocês. Eu também sou apologista, embora também não seja politicamente correto dizer isso, eu também sou apologista de que obrigar as pessoas a frequentarem o ensino 12 anos provavelmente é demasiado para a situação, quer económica, quer social, quer cultural do nosso país. Enquanto os pais não pensarem de outra forma, não educarem os filhos de outra forma, estas novas gerações, nós estamos a falar de pais muito jovens, que estão a descurar a forma como educam os filhos, e depois isto gera-se um problema grave em termos de indisciplina, e aqui nem estamos a falar de secundário, ainda estamos a falar de básico. Depois surge aqui outra nuance, que é a questão do ensino profissional. Não sei se vocês já repararam que é a vontade deste governo, e particularmente deste ministro da Educação, colocar metade da população escolar do secundário no ensino profissional. Eu não sei o que é que vocês acham desta questão, se concordam, se acham bem que 50% da população seja encaminhada para profissional. Acham bem, acham mal? O que é que pensam do ensino profissional? Como sabem, ele é visto como um parente pobre da educação. Muita gente o acusa de que... Aliás, há pais que logo à partida dizem profissional em pensar. Não sei se as pessoas têm muita consciência quando dizem isso. O que é que pensam do assunto? Eu acho que os cursos profissionais ainda são um pouco mal vistos. Concordo que talvez os Mas, alunos... Mas, Inês, tu sabes, na tua ótica, porquê é que eles são mal vistos? Porque talvez os que têm mais dificuldades acabam por frequentar estes cursos e temos um pouco a ideia, nós, pronto, alguns jovens têm um pouco a ideia de quem vai para cursos profissionais são os mais fracos, são os mais burros, digamos assim, e isso não é verdade. Apenas talvez as pessoas têm mais dificuldades e não têm tanta aptidões para algumas áreas, por exemplo, estão nos científicos e nas humanidades, talvez seja essa a saída para os cursos profissionais, porque talvez assim se consigam formar em algo que lhes vai garantir um futuro, um emprego no futuro, do que propriamente irem para outra área e não terem sucesso e depois veem o seu futuro comprometido. Então tu achas que o ensino profissional devia ser valorizado, mais Exatamente. Valorizado do que é, e mais exigente do que é, Sim. provavelmente, para formar melhores técnicos. Mas também tudo tem, além de... Ainda muita coisa tem de mudar na política, mas também na mentalidade das pessoas, porque não é nada motivante um aluno que vai para um curso profissional depois ser gozado ou inferiorizado pelos outros. Temos que mudar mentalidades neste caso. Pedro, também tens esta ideia negativa dos cursos profissionais? Mais ou menos. É verdade que a maior parte das pessoas que nós vemos lá são pessoas com menos aptidões, que são menos inteligentes, têm mais... Não sei se isso será verdade. Poderá não ser, não é? Sim. Pois, mas essa é a ideia que circula, de facto. Pois. Pois. Bárbara, qual é a tua opinião? Que realmente discordo completamente do Pedro. Há pessoas que são muito inteligentes e há pessoas que são menos inteligentes, mas isso em todos os lados. Até no curso superior, no ensino superior, nós encontramos pessoas menos inteligentes que conseguem chegar onde querem. É assim, uma pessoa que é super inteligente, mas quer ser um carpinteiro ou quer ser eletricista, não sei qual é a diferença de o ser e de seguir o seu sonho, ou de ter de ser, e assim sendo, tirando um curso profissional e sendo rotulado por burro, porque é isso que passa na mentalidade das pessoas, na maior parte, ou então andar infeliz a vida toda e ir tirar um curso de médico ou ir tirar... Não! Se a pessoa tem esse sonho, então que aproveite o sonho. Isso tem aptidão para isso. Exatamente, e é assim, não, o nosso país não se desenvolve só com professores, ou só com médicos, ou só com advogados, ou só com juízes, não, porque para isso tem de haver carpinteiros, eletricistas, muitas pessoas que estão por trás dessas pessoas são precisas, porque senão o mundo não roda, chegamos a um ponto... que isto vai explodir porque não há técnicos. E tu achas bem esta valorização que o Ministério diz que quer fazer? Colocar cerca de 50% dos alunos do ensino secundário no profissional? Talvez também seja um bocadinho demais. Achas muito? Sim, talvez. Porque é assim, eu acho que o país precisa desses 50%, mas talvez seja demais para a mentalidade das pessoas. Acho que é um bocadinho radical demais. A mentalidade não muda assim de um ano para o outro ou de um mês para o outro. A mentalidade vai mudando. Se aos poucos formos introduzindo esta questão, ok, concordo. Mas assim, de um momento para o outro, do nada, vir valorizar 50% da população vão para cursos profissionais, acho que é demasiado radical. Consta-se que é opinião deste governo e deste Ministério da Educação fazer um bocadinho, em Portugal, um bocadinho, ou copiar em parte, o modelo germânico. O modelo educativo que está vigente na Alemanha, e é por isso que eles estão com tanta falta de... gente licenciada em determinadas áreas, nomeadamente nós temos visto os nossos engenheiros, enfermeiros e médicos a emigrarem para países como a Alemanha ou como a Inglaterra, médicos, por exemplo, dentistas, temos visto que muitos têm emigrado para a Inglaterra, precisamente porque estes países, e eu estava a falar do caso particular da Alemanha, ao contrário de nós, que somos um país pobre e a Alemanha é um país rico, investe muito menos em educação. Mas eu acho que eles seguem um princípio que o nosso ministro quer seguir, que é assim, os alunos muito dotados do ponto de vista intelectual devem ser encaminhados para cursos de continuidade para o ensino superior. os alunos que revelem irresponsabilidade ou algumas falhas no campo intelectual devem ser encaminhados logo desde cedo, e aqui fala-se por volta dos 11 anos, se isto se vier a concretizar, encaminharem logo os alunos para uma outra área, que será dos cursos profissionais. Eu não sei se 11 anos não será cedo demais. Provavelmente será. Se calhar essa barreira devia estar mais tarde. Portanto, estaremos para ver, de facto, o que é que este governo, ou depois o próximo, daqui a 2 anos, pensará sobre o assunto. Mas reparem, o que está aqui em confronto são duas linhas ideológicas completamente diferentes. A da Alemanha, que tem muito dinheiro, tem muito poder económico, só pretende investir em estudo, em ensino, naqueles que lhe dão garantias de o fazerem da melhor forma possível. Evita gastar dinheiro com aqueles que não lhe dão garantias, que são pouco responsáveis, por exemplo, aqueles alunos que apresentam negativas, classificações negativas no início do seu percurso escolar, são logo canalizados para essas escolas consideradas de segunda ou terceira categoria. Nunca podem frequentar as escolas de primeira, onde só há bons alunos. Se calhar isto é um princípio muito radical. Mas se calhar o que a sociedade portuguesa, nós escola, nós pais, nós professores, nós alunos, o que temos que pensar é se o nosso modelo também estará certo. Eu sei que a ideologia de esquerda é apologista de que de facto a escola deve ser inclusiva e a escola deve ser para todos e a escola deve ser democrática. Eu também concordo com esse princípio. Mas é se a sociedade estiver educada para aproveitar, como vocês dizem, o dinheiro que é gasto neles. E, efetivamente, quando nós vemos alunos, quer no básico, quer no secundário, que não merecem estar na escola, não sei se vocês têm a noção, há uns anos foi feito um estudo e esse estudo revelava que um jovem no ensino secundário, no terceiro ciclo, e no terceiro ciclo, ensino básico e no secundário, fica austado à volta dos 600, 700 euros por mês. Reparem a brutalidade que é de investimento em gente. Se é para prosseguir estudos e para o fazer bem, e para se cultivar, e para adquirir saber, e para se preparar para a vida, será ótimo. Para aqueles que não o usam da melhor forma, é desperdício de dinheiro completo. E nós que estamos cá na prática, eu partilho da vossa opinião. Há, de facto, nas várias turmas, porque nós vamos passando, há um conjunto de alunas que não merece estar ali e o dinheiro é literalmente desperdiçado. Portanto, esta ideia do 12º ano como escolaridade obrigatória é uma ideia que eu compreendo do ponto de vista teórico, com a qual concordo do ponto de vista teórico, mas que depois na nossa prática ela não está a ter os resultados esperados. Até porque eu tenho turmas 10º ano este ano e eu tenho alunos que já me disseram claramente que não querem estar ali, que querem ir trabalhar, que o que eles querem de facto é ir já para o mundo do trabalho. Alguns estão prestes já a fazer 18 anos, há alunos que já prefazem este ano os 18 anos, e que de facto isto não lhes diz nada. Estão em humanidades, mas podiam estar numa outra área qualquer, não querem seguir nenhuma, alguns deles nem o curso profissional querem. Eu também não sei se eles estarão a pensar bem, provavelmente não estão, porque quando muito eles deviam ficar com uma preparação técnica. Quanto ao ensino profissional, também concordo que ele deve existir, mas deve ser mais exigente. Nós devemos ter um ensino profissional para formar técnicos, de facto, com a competência, e deve ser valorizado. E, de facto, vocês têm razão, não são os menos inteligentes que vão para os profissionais. Nós, enquanto seres humanos, temos aptidões diferentes. Há pessoas que são excelentes do ponto de vista prático. Há pessoas que podem ser bons técnicos, de facto, na área da informática ou noutra área qualquer. E há outros que, de facto, são muito melhores do ponto de vista intelectual para prosseguirem estudos. E isto não quer dizer que seja mais burro ou mais inteligente, simplesmente têm-se aptidões diferentes. E isto tem que ser visto assim, porque as pessoas podem, como diz a Bárbara, serem felizes sendo técnicos, terem uma profissão que é bem remunerada. Como vocês sabem, estas profissões técnicas são muito bem remuneradas. Neste momento há falta delas em Portugal, de bons técnicos, que não, a cultura não lhes estava dada, nem a instrução. Estas pessoas, se quiserem continuar, podem. Portanto, se calhar esta é uma questão interessante para a nossa sociedade debater. Querem acrescentar mais algum aspecto? Diz Bárbara. Sim, eu acho que a Alemanha também é demasiado radical, porque agora está a acarretar as consequências. E está-se a aproveitar da nossa mão de obra que nós formamos a custo, não é? Pois. Mas é assim, a Alemanha também eu acho que é muito de rotular as pessoas desde muito cedo. É assim, uma criança com 2 negativas não quer dizer que um dia, e uma criança é responsável, não quer dizer que chega ao ensino superior e não se aplique e por isso seja uma desgraça e seja mesmo para desgraçar o nosso país em termos de dinheiro, aproveitá-lo mal, o dinheiro que estamos a investir nele. Não, uma criança que tire dois, quatro disciplinas e que chumba até alguns anos, não quer dizer que no ensino superior não venha a brilhar, por ser uma área que goste e que se possa vir a aplicar. Sim, é isso que eu acho. Há casos de alunos que às vezes no terceiro ciclo são alunos mais fracos e que depois do décimo ano se tornam melhores alunos, porque sim, também como vão para a área, ou deverão ir para as áreas para a qual têm mais aptidão, teoricamente deveria ser assim, não é? Nem sempre é. Mas se fosse assim, esses alunos normalmente deixam aquelas disciplinas que gostam menos, para as quais têm menos aptidão, e vão ter aquelas que gostam mais. E isso muitas vezes faz deles melhores alunos. Já me aconteceu, aliás aconteceu comigo. Pessoalmente, eu que sempre fui uma pessoa virada para as humanidades, tornei muito melhor aluna, mas com resultados muito superiores ao que tinha no terceiro ciclo, ao que é hoje o terceiro ciclo. Porque eu deixei aquelas disciplinas que me diziam muito pouco, que era matemática, ou que era física ou química. E passei a estudar disciplinas que me diziam muito, que tinha a ver mais com a história, com a literatura, com o português. E o que aconteceu comigo, penso que acontece com muitos jovens. Aliás, eu tenho verificado isso, alguns que foram meus alunos no terceiro ciclo, e que se tornam melhores alunos depois no secundário, porque estão na sua área. Mas esta questão da responsabilidade por parte dos pais, de se pensar o que é que os filhos seguem no ensino, acompanhá-los é muito importante, porque não é só dizer, pois a escolaridade obrigatória ainda bem, é preciso depois tomarmos consciência que temos que tirar partido disso e não estar a gastar o dinheiro no nosso país porque ele não abunda, não é? E estar a desperdiçá-lo é o pior que podemos fazer. Mas há aqui uma grande falta de responsabilização dos jovens, isso há. Há uma falta de responsabilização dos jovens por parte dos pais, que têm que ser os primeiros. Os pais, claro, têm tendência para culpar os professores, e os professores os pais. Mas a verdade é que nós temos que ter a noção que os primeiros educadores não são os professores, são os pais. Portanto, e quem tem que exigir dos filhos são os pais, não são os professores. Portanto, o professor está lá para ministrar as matérias de matemática, de física, de biologia, do que for. Os pais estão em casa para verificar se os filhos cumprem as suas obrigações. Eu costumo dizer aos meus alunos que os avós deles e alguns dos pais, muitos dos pais ainda, da idade deles já não estavam na escola, já estavam a trabalhar, porque as exigências da vida deles a isso os obrigou. Eles têm a sorte de estar na escola e muitos deles estão a desperdiçar completamente a sorte que têm. Mas talvez os avós tenham sido mais felizes. Talvez, e sobretudo, eles não estão a ter consciência da sorte que têm. É que eu acho que estas novas gerações não estão a ter a consciência da sorte que têm, que alguns dos avós destas pessoas que agora estão na escola começaram a trabalhar com 10 anos e com menos, em vidas duras. Mas e aprenderam com a vida, não foi? A sorte também é uma coisa relativa de pessoa para pessoa, porque aquilo que pode ser uma sorte para mim estar hoje na escola, para uma outra pessoa estar a trabalhar seria a sorte dele. É muito relativo este conceito. Mas, Bárbara, há um conceito que é assim, quanto mais longe nós formos no ensino, mais horizontes nós abrimos, com mais instrução. Teoricamente isto é assim, não é? Teoricamente é assim, se eu estudar até mais, até ao ensino secundário e depois até ao ensino superior, eu vou abrir horizontes que não teria nunca se ficasse com o sexto ou se ficasse com o nono. Isso é inegável. Eu percebo do mundo aquilo... Com mais instrução nós percebemos e captamos do mundo e do que nos rodeia muito mais do que captamos com menos instrução. A instrução é algo de básico na nossa vida e importante. Disse-me uma colega que viveu muitos anos na Alemanha, que na Alemanha, por exemplo, não há esta discriminação. Ah, é canalizador ou é mecânico. Não há esta discriminação que nós em Portugal criámos, que é assim, é doutor, é doutor. Não é doutor, é outra coisa qualquer que tem menos importância. Há muitos países da Europa que não veem isto assim e com razão. Não dão tanto valor ao ser doutor ou ser licenciado. As pessoas são respeitadas por aquilo que fazem, se o fazem bem, independentemente se estão numa área mais técnica ou numa área mais intelectual, numa área mais universitária. E eu acho que a sociedade portuguesa também tem que ser educada por aí. É aprender a respeitar o outro. Porque essa colega que viveu uns anos na Alemanha dizia-me, eu conheci muitas pessoas que trabalhavam nas áreas técnicas extraordinariamente cultas, porque eles procuram a cultura de uma outra forma que nós não. Enquanto que nós parece que centralizamos tudo na escola, eles não. Até porque a cultura, como tu dizes bem, Bárbara, adquire-se na escola, e hoje ainda muito mais do que no tempo das outras das gerações anteriores, adquire-se na escola, mas adquire-se fora da escola. Eu posso ler imenso, e ao ler muito, ou procurar ver boa programação televisiva, e não lixo, como eu costumo dizer, que anda por aí, mas se eu procurar ver bons documentários, se eu vou ver bons filmes, se eu ler bons livros, se eu viajar, eu enriqueço-me muito culturalmente. Não é só a escola que me dá cultura. Portanto, estes horizontes da sociedade portuguesa parece que ainda não estão bem abertos para estas temáticas. Esperemos que vão estando e que as pessoas vão estando mais atentas a esta questão educativa. Bem, já chega de conversa por hoje, Inês. Tens aí uma notícia que também dá pano para mangas. Aliás, as tuas duas notícias dão pano para mangas. Vamos introduzir a notícia também de internacional. Ok. A Comissária Europeia da Justiça, Direitos Fundamentais e Cidadania alertou no dia 10 de fevereiro a Suíça para as consequências da imposição de restrições à livre circulação, lembrando que o mercado único não pode ter buracos. O mercado único não é um queixo suíço. Não é possível termos um mercado único com buracos. Respeitamos o voto democrático do povo suíço, sublinhou a comissária, lembrando, no entanto, que as quatro liberdades de circulação, de pessoas, de bens, de capital e de serviços, não são separáveis. A Suíça, que não integra a União Europeia, já tem cotas para a entrada de imigrantes fora do espaço comunitário, mas ao abrigo de um acordo de 1999, permite a circulação com a União Europeia. Os eleitores suíços aprovaram no dia 8 de fevereiro um referendo sobre um endurecimento da política de imigração suíça que prevê restrições que abrangem cidadãos de países comunitários. O governo da Federação Helvética tem agora 3 anos para transpor a decisão para a legislação nacional sob o olhar atento de Bruxelas. Na Suíça residem cerca de 250 mil portugueses e lusodescendentes, um número que tem aumentado nos últimos anos devido à crise em Portugal e na União Europeia. Face a esta situação, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo afirmou em Bruxelas que a Suíça não pode esperar continuar a ter o mesmo acesso ao mercado interno da União Europeia após limitar a entrada de cidadãos europeus no país. Não podemos, por um lado, ter um acesso privilegiado ao mercado interno da União Europeia e, por outro, limitar a livre circulação. Os dois são ligados, isso é claro, declarou o chefe da diplomacia do Luxemburgo, um dos países europeus onde existe uma maior comunidade de imigrantes portugueses, tal como na Suíça. O ministro luxemburguês afirmou-se ainda triste pela decisão, que deve ser respeitada pelo povo da Suíça, considerando que aquele é um país aberto, mas que optou agora por uma decisão que vai contra um princípio fundamental da União Europeia. Da mesma forma, a França e a Alemanha também se manifestaram preocupadas com o resultado do referendo da Suíça para instituir cotas anuais para os imigrantes da União Europeia. Na reação, o ministro das Finanças alemão disse que o voto provocará uma quantidade de dificuldades para a Suíça, enquanto que o ministro dos Negócios Estrangeiros francês avisou que prejudicará a Suíça por ser egocêntrica. Pois, eu creio que vocês devem ter estado atentos a esta notícia, que foi de há uns dias atrás. Houve um referendo na Suíça em que os suíços foram chamados às urnas para dizer se eram a favor ou contra leis mais restritivas na entrada de imigrantes. Como vocês sabem, isto toca-nos, porque nós temos uma fatia considerável de imigração na Suíça, não é? Há muito tempo que a Suíça é um dos nossos destinos de eleição para gente que imigra. E vocês veem que a Suíça, que não é um membro da União Europeia, mas que tem acordos com a União Europeia, está agora, e parece que esta questão foi levantada por um partido de extrema-direita. Foi um partido de extrema-direita, a extrema-direita está a crescer na Europa, a história não se repete, mas às vezes parece, que levantou esta questão, porque vocês sabem que os partidos de extrema-direita normalmente são racistas, são xenófobos, não querem imigrantes. É curioso que estes países aceitaram imigrantes enquanto lhes deu jeito, não é? Enquanto precisaram desta mão de obra, mas agora já não e querem impor restrições. E estas restrições provavelmente vão afetar muitos portugueses. Portugueses que estão lá há muito pouco tempo, que ao que eu ouvi, poderão ter que regressar a Portugal. Vocês sabem que neste momento nós estamos com uma fortíssima imigração para vários países, não é? Devido à situação por que Portugal passa. Já agora gostava de ouvir esta vossa opinião. Acham bem que os países imponham estas limitações dentro da União Europeia? Acham bem esta nova escalada da extrema-direita na Europa? Tu não me digas que sim, Bárbara, tu não me digas que sim. A nossa amiga sabe porque é que eu estou a dizer, tu não me digas que sim. Qual é a tua opinião? Eu não acho muito bem, até porque acho que quem fica a perder é a Suíça, porque ela está a ter uma atitude um pouco individualista, está a pensar no bem do país, o país dela que vai ficar a ganhar, mas não está a pensar nos restantes países da União Europeia que precisam dessa ajuda, porque muita gente precisa de emigrar para melhorar as suas condições de vida. E então a Suíça está a ter uma atitude completamente injusta, porque até se encontra um pouco ofendida com o facto da União Europeia ter dito há pouco tempo que se ela realmente limitar a entrada de imigrantes no seu país, que ela vai limitar que a União Europeia limita a entrada de bens e mercadorias na Suíça. É lógico, é justo, porque não é correto o que a Suíça está a fazer, porque está a limitar um pouco os horizontes das pessoas. Bárbara, tu estavas aí a dizer que não, ora diz-me lá porque é que tu dizes que não. Não, porque é assim, a Suíça eu acho que foi a parte mais lesada até agora, porque é assim, ela sempre nos ajudou a acolher imensos portugueses que escolhem há muito tempo a Suíça como destino de imigração, e eu acho que a Suíça, por exemplo, está a perder muito na cultura, que já não é a mesma, que a cultura suíça está-se a perder muito. E acho que há muita gente na Suíça, os próprios suíços, que estão a perder oportunidades por causa da imigração. Mas isso acontece em qualquer país. É assim, nós também estamos a sofrer o mesmo que os chineses, por exemplo. É assim, eu não quero ter uma atitude racista. Agora... Tu não és racista? Não, não sou racista. Não, de todo. Nem xenófoba? Não, nada. Aceito muito bem os outros. Mas achas que temos que controlar, a Europa tem que controlar as entradas de imigrantes, é sim, isso? Porque não é pode assim, estar de portas abertas completa. Precisamente, porque é assim. Porque não temos condições, se calhar, porque não há empregos. Não há condições. Agora, se não há condições para uns, não há condições para outros. Ou seja, Portugal, por exemplo, se não há condições para os próprios portugueses, porque é que devemos estar a deixar entrar os chineses para nos virem a ocupar o nosso mercado? E os mercados portugueses, tchau, vão-se embora e vão à falência. Não, é assim, eu acho que a Suíça está-se a perceber a tempo deste erro que eu acho que é tão comum no nosso mundo. No Pedro, mundo atual. Não queres ser imigrante para a Suíça, não? Não. Nunca se claro. Sabe o futuro, não é? Pois, eu acho que a Bárbara tem razão, que a Suíça reparou que... Os chineses estão a ocupar os mercados de locais. Porque... Mas lá, provavelmente não têm lá chineses. É pouco provável. Não, só nós todas é que aceitamos chineses. Não só. Olha que em Itália também reparei que... Estive lá há pouco tempo e também reparei que o comércio está muito na mão de chineses. Então dizes, Pedro, temos que controlar a imigração, é isso? Há necessidade temos. De fazer um controle da imigração? Talvez sim. Ela terá que ser razoável, quando muito, não é? Porque é óbvio que estes países, por exemplo, a França, vocês sabem que nós emigramos muito para a França, nós portugueses emigramos muito para a França, para a Alemanha, para o Luxemburgo e para a Suíça. Provavelmente foram, assim, os quatro grandes destinos europeus, ainda desde o Estado Novo, em tempos que esses países precisavam de muita mão de obra. E mão de obra não qualificada. Nós sabemos que os imigrantes portugueses que saíam daqui nos anos 60 e 70 do século XX não eram qualificados, não é? Alguns deles eram até analfabetos ou semi-analfabetos. Mas esses países precisavam deles. Hoje já não precisam. A questão é essa. É que hoje estes países têm, na maior parte dos casos, problemas com desemprego e por isso não podem continuar a aceitar a imigração. É óbvio que isto tem que ser controlado. Isto tem que estar dentro de parâmetros... humanitários e normais, não é? Não se podem despejar, porque parece que há muitos portugueses que neste momento estão na Suíça há poucos anos e que estão com muito receio de serem obrigados a voltar para Portugal. E que, até é curioso, sabem que o ser humano, ao que parece, pelo que eu vejo, é por natureza egoísta. Os portugueses que já lá estão há muito tempo e que têm o seu lugar garantido, foram a favor desta posição maioritária que surgiu do referendo. Os portugueses que estão lá há pouco tempo e que se vão sentir lesados, obviamente, são contra. Pronto, isto realmente nós parece que às vezes nós seres humanos olhamos para o nosso umbigo. Se me beneficia a mim, ótimo. Se prejudica o outro, problema dele, não é? Às vezes também não podemos ser assim. Até porque a Bárbara disse aqui, é verdade, nós temos estado a receber muita gente que se calhar também não temos condições para o receber. Estava a falar do caso dos chineses. Mas nós não nos podemos esquecer que nós portugueses fomos tradicionalmente um país de diáspora. Ou seja, nós estamos pelos todos os cantos do mundo. E nós que precisamos de ir para outros sítios, não temos se calhar legitimidade nem moral para dizer os outros também não podem vir para aqui. Sim, isso completamente. Agora também é preciso saber que se calhar muita dessa imigração houve consequências dela e estamos a passá-las agora. Porque eu acho que se todas as pessoas fossem aproveitadas com, não sei, até uma costureira... Se fosse aproveitada, ela iria dar rendimento ao país. E nesse momento é isso que nos falta. Por isso é que deixámos tantas pessoas ir para outros cantos do mundo. E o que estás hoje a ver é muitos jovens, que bem precisávamos deles, a emigrarem em massa. Precisamente. Ainda a semana passada foi noticiado que mais 100 enfermeiros, jovens, de 20 e poucos anos, emigraram para um hospital... inglês, perto de Londres, e que vão mais brevemente. E nós vimos, não sei se vocês viram essas imagens de eles a chorarem no aeroporto, a despedirem-se dos pais e a dizerem: esta não é uma escolha, isto é, foi forçado, não é? Porque eles cá não têm hipótese, não têm, dizia uma jovem, aqui não tenho garantia de carreira, nem garantia de emprego, quanto mais garantia de carreira, e vou ganhar provavelmente o triplo do que ganharia se tivesse emprego em Portugal, que não tenho. E, portanto, estão a ser dados a estes jovens condições noutros países que nós não temos, mas tu dizes bem, esta gente vai nos fazer muita falta. Pois vai. Porque eu não sei o que é que vai ser deste país com esta gente toda a emigrar, gente em quem nós investimos e que se está a ir embora. E depois surge-nos o problema da natalidade, que está brutalmente a descer, não é? De ano para ano, e que é assustador. Estamos a ficar com um país envelhecido. Exatamente, cada vez mais envelhecido, e não sei que rumo vai ter este país assim. Mas agora é assim, não há emprego para médicos e enfermeiros, mas o ministro vem dizer que há falta de médicos e enfermeiros. Pois são paradoxos que só o senhor ministro da Saúde poderá explicar, porque nós não conseguimos, não é? Acho que nem ele consegue. Pois, porque se há tanta gente que diz que não consegue colocação, sobretudo ao nível da enfermagem. Vamos a uma sugestão de cinema, parece que é uma sugestão interessante, que já está em no Porto, em Viseu, no Fórum Viseu. Muito bem. Sim. Baseado numa história real, Filomena narra a vida de uma mulher que procurou pelo filho durante 50 anos. Grávida na adolescência, em 1952, na Irlanda, Filomena Lee foi enviada para o convento de Rochcrea para ser cuidada, tida como mulher em desgraça. Quando o seu bebê tinha apenas dias de vida, foi levado pelas freiras para ser adotado por americanos. Filomena passou os 50 anos seguintes à procura dele em vão. Por coincidência, conhece Martin Six Smith, um jornalista político, que fica intrigado com a sua história. Juntos, partem para os Estados Unidos numa jornada que só revela a extraordinária história do filho de Filomena, mas, como também cria, um inesperado laço entre eles. Certamente um filme que valerá a pena ver. Encontra-se para já disponível no Fórum em Viseu. Boa sessão. Muito bem. Vamos ao cinema no próximo fim de semana. Pedro, e agora vamos a um jogo? Tu tens que nos dizer de que é que trata esse jogo. É um jogo para PlayStation? Não, isto aqui é para o computador, principalmente. Tudo bem. E trata de quê? Qual é a temática? É guerra? É estratégia? É humor. Ah, é humor. Humor, não amor. Sim. Humor, ok. Humor. Muito bem, então diga-nos. Chama-se? Octodad, ou seja, Pai Polvo. Octodad é um jogo de vídeo desenvolvido por um grupo de estudantes da Universidade de Paul, nos Estados Unidos. Foi lançado para as plataformas Windows e Linux em 2010. É um género de aventura, humor. A moda é só para um jogador e a distribuição de videojogo. O Octodad é um jogo de vídeo desenvolvido por um grupo de estudantes da Universidade de Paul, muitos dos quais viriam a formar os desenvolvedores da sua sequela, Octodad Deadly Sketch. O jogo foi desenvolvido para o Student Showcase em 2011, Independent Games Festival. Iria passar a ser um dos 8 vencedores do prémio Student Showcase do mesmo ano. O jogo apresenta um enredo bem humorado que gira em torno do personagem central, um polvo que está disfarçado como um humano comum com uma família. O enredo gira em torno do jogador, controlando Octodad, na tentativa de complementar várias tarefas domésticas e as tarefas mantendo o seu segredo. A jogabilidade aproveita a definição de uma atuação polvo de um ser humano para apresentar uma ideia de tarefas mundanas sendo muito mais fora de controle com um problema, a suspeita de vários membros da família. A sua sequela, Deadly Sketch, foi lançada em 30 de janeiro de 2014. Em Octodad, o jogador está no controle de um polvo, como um ser humano, no seio de uma família humana. A jogabilidade gira, em grande parte, em torno do equilíbrio de manter esta mentira viva e, ao mesmo tempo, de complementar tarefas domésticas normais, bem como o seu próprio trabalho. Dentro do jogo, o jogador encontra muitos problemas numa divertida história que envolve coleção de peças de um manequim. O jogo começa com Octodad a ser despertado na casa da sua família pela sua esposa. Então, Octodad desliza o seu caminho para fora da cama e o jogador assume o controle. Octodad pode interagir pela sala, cozinha, quarto dos filhos. E é aqui que o jogo começa. A equipa por trás do original Octodad consistia de 18 alunos da Universidade de Paul de Chicago, Illinois, 8 dos quais foram formar a equipa por trás da sequela Deadly Sketch. As suas origens têm sido descritas como: a ideia era originalmente uma piada, com base numa outra ideia que era uma brincadeira que surgiu através da frustração de não sermos capazes de chegar a algo original. Oh Pedro, tu pertences ao grupo CODU na escola? Já pertenci. E por que saíste? Não tens tempo? Não tinha tempo, tinha para conciliar. Pois. Porque lembrei-me, portanto, esse jogo foi desenvolvido por estudantes universitários e nós também, os nossos jovens também estão neste projeto no âmbito da matemática a desenvolver também é um jogo, não é? Sim. Muito bem. Então, Inês, vamos a uma boa notícia de âmbito local. Exatamente. Que tem a ver com a história. Exatamente. Com o registro de 9 florais manuelinos que remontam ao ano de 1514, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital comemora durante este ano os 500 anos da sua atribuição. As comemorações arrancaram no dia 9 de fevereiro na freguesia de Seixo da Beira. Oliveira do Hospital, Avô, Lourosa, Nogueira do Cravo, Seixo da Beira, São Sebastião da Feira, Lagos da Beira, Ervedal da Beira e Lagares da Beira são as freguesias que ao longo deste ano, em data correspondente à da atribuição da Carta de Foral, vão recriar o momento de atribuição da Carta de Foral, que à data servia de regulador de terras públicas e comunitárias, quantificava multas, decretava deveres militares para a coroa e estabelecia direitos de proteção das próprias comunidades. Acontece assim, por neste ano 2014 se assinalarem os 500 anos de atribuição de forais a 9 localidades do Conselho de Oliveira do Hospital de um conjunto de 12, Bobadela comemorou a atribuição em 2013, Penalva da Alva comemorará em 2016 e Vila Pouca da Beira em 2019, que outrora foram também sede de conselho. As comemorações promovidas pelo município, em parceria com as freguesias envolvidas, arrancaram já no dia 9 de fevereiro, data precisa da atribuição da Carta de Foral à localidade de Seixo da Beira, que corria o ano de 1514. As comemorações vão continuar no dia 27 de fevereiro, em Oliveira do Hospital, a 15 de março em Lagos da Beira, a 15 de maio em Ervedal da Beira e Lagares da Beira e a 12 de setembro em Avô, Lourosa, Nogueira do Cravo e São Sebastião da Feira. O ano 2014 será assim um ano de comemorações ao Oliveira do Hospital, levando o município a socorrer-se de transições e fotocópias dos forais depositados na Torre do Tombo. Vamos ter esses documentos no concelho que antes não tínhamos. Nas várias localidades que há 500 anos gozaram de atribuição de carta de foral, vai constar ao longo de 2014 a referência às comemorações através de um pendão estrategicamente colocado à entrada da localidade ou nas fachadas nas igrejas. Este é um dos marcos, frisou Graça Silva, anunciando também a criação de um logotipo de comemorações personalizado às diferentes localidades que comemoraram a atribuição e um logotipo geral. Para cada uma das novas localidades estão previstas atividades diversificadas. Vamos assistir a momentos de grande dignidade, onde a cultura e a recriação histórica e medieval estão sempre patentes. Nas comemorações dos 500 anos do Foral vai estar ainda envolvida a Universidade Sénior de Oliveira do Hospital, responsável por levar às escolas do primeiro ciclo a história da época manuelina e dos forais. No dia 27 de fevereiro será inaugurada a exposição O Foral de Oliveira do Hospital, 500 anos de história, numa organização conjunta do Agrupamento de Escolas e da Câmara Municipal com o objetivo de partilhar conhecimentos da época medieval. No dia 14 de março será um lugar uma palestra alusiva ao tema pelo Dr. Francisco Correia das Neves, autor de uma obra sobre os forais atribuídos no concelho. A preparar uma obra literária sobre o tema, também o avoense José Rodrigues Gonçalves se mostrou disponível para, em cada localidade que gozou da carta de foral, fazer uma abordagem àquele marco da história. Muito bem, temos aqui muita história para conhecer do que é hoje o Conselho de Oliveira do Hospital, mas que naquela altura, em 1514, há 500 anos, foram atribuídos estes forais pelo rei Dom Manuel I. Teremos a oportunidade então ao longo do ano de ver essa toda a atividade comemorativa, sobretudo interessam-nos aí essas palestras que aí estão referidas, a apresentação desse novo livro sobre o Foral da Oliveira do Hospital e sobre e a exposição que vamos ter, que será conjunta do nosso agrupamento com a Câmara Municipal. Muito bem, estão todos os senhores ouvintes convidados para estas comemorações interessantes e para ficarmos a conhecer um pouco melhor a nossa história. I climbed across the mountain top. Swam all across the ocean blue, across all the lands and out of local rules. And baby, I broke them off for you. Oh, because even when I was flat broke, you made me feel like a million bucks. You hiding the words that don't come out. All of my friends who think that I'm blessed, they don't know my head is a mess. No. Passamos ao secundário em movimento de notícias acerca do plano de atividades da escola secundária e do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Começamos com as notícias do desporto, para falarmos novamente do nosso fantástico grupo de ginástica acrobática. No primeiro encontro de desporto escolar, realizado em Cantanhede, obtiveram o primeiro lugar no trio acrobática e paracrobática e o primeiro e terceiro lugares nos trampolins. No dia 8 de fevereiro, participaram numa atuação de ginástica de grupo, Gym for Life, no Bombarral, e obtiveram uma menção de prata. O desempenho das nossas atletas continua a ser excelente e é fruto, como já todos sabemos, do muito trabalho e do mérito, quer da diretora técnica, professora Iris Narciso, quer das atletas. Parabéns a todas. Seguem-se as notícias da Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos da Escola Secundária. Comemora-se a 21 de fevereiro o Dia Internacional da Língua Materna. A 13ª comemoração do Dia Internacional da Língua Materna é dedicada ao multilinguismo para uma educação inclusiva. Este é nosso aliado e procura garantir a educação de qualidade para todos na promoção da inclusão e no combate à discriminação. A construção de um diálogo genuíno é baseado no respeito pelas línguas, afirma a diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, na sua mensagem para o Dia Internacional da Língua Materna. O trabalho dos investigadores e o impacto de políticas de implementação do multilinguismo tem provado que as pessoas percebem intuitivamente que a diversidade linguística acelera o progresso para alcançar os objetivos de desenvolvimento do milénio e, em particular, o objetivo de educação para todos, explica a diretora-geral da Unesco. Segundo aquela organização da ONU, para a educação e ciência, o uso da língua materna na escola é um remédio contra a iliteracia. Grupos de população excluídos, tais como povos indígenas, são muitas vezes ignorados pelos sistemas de educação. Dar-lhes a oportunidade de aprender desde os primeiros anos, na sua língua materna e depois nas línguas nacionais, oficiais ou outras línguas, promove igualdade e inclusão social. No entanto, o desafio reside em implementar isto na sala de aula, afirma a diretora-geral da Unesco. Segundo dados desta organização, da Unesco, quase metade de mais de 6 mil línguas faladas no mundo pode desaparecer no final do século. A perda de línguas empobrece a humanidade, afirmou, dando como exemplo o facto de algumas línguas de povos indígenas integrarem conhecimentos sobre biodiversidade e gestão de ecossistemas. Este potencial linguístico é uma vantagem importante para o desenvolvimento sustentável e merece ser partilhado. A Unesco também tenciona dar destaque a esta mensagem na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro, concluiu. Bibliofilmes Festival 2014. O Bibliofilmes é um festival de cinema de curtas-metragens baseadas em livros e bibliotecas. Trata-se de um festival de cinema para filmes e vídeos que sejam inspirados ou baseados em livros, bibliotecas, literatura, personagens literárias, géneros literários, títulos, situações, citações, aventuras, relações escritas em livros ou na promoção da leitura. A nova identidade é ler, é sorrir. No âmbito do apoio da Direção-Geral de Saúde e do Projeto SOB, constituindo o evento que, na sua 6ª edição, está dividido em 3 capítulos e aceitará trabalhos nas respectivas categorias. 1. Curta bibliofilmes, curtas-metragens sobre ou inspiradas em livros e bibliotecas, até 30 minutos. todos podem apresentar filmes e vídeos ao festival, desde que sejam baseados em bibliotecas ou obras literárias, incluindo poesia, romances, ficção, não ficção, banda desenhada, etc. A data limite de entrega é o mês de março. Prémio Trailer de Livros de Língua Portuguesa, a decorrer online para os melhores trailers de livros colocados em sítios de vídeos, como o YouTube. Também poderão participar ao Curta Bibliofilmes e serão aceitos participações até 19 de março de 2014. 3. Bibliofilmes, Livros, Bibliotecas, Ação, 2014. O concurso de vídeos através do YouTube, baseado na primeira edição do concurso e visando premiar ainda mais, Bibliofilmes terá 26 categorias, sempre com o limite de tempo de 3 minutos e 14. Aceitará participações a partir de janeiro de 2014, sendo a data limite o mês de março. O evento vai decorrer em março de 2014, em local a anunciar brevemente. O autor sugerido pela nossa biblioteca é Almeida Garrett. João Batista da Silva Leitão de Almeida, nome completo de escritor, nasceu no Porto em 1799 e faleceu em Lisboa em 1854. O apelido irlandês está na genealogia da família. Garrett é o nome da sua avó paterna. Em 1809, a família Garrett refugiou-se na Ilha Terceira, com receio das invasões francesas. A educação do autor foi confiada a dois tios, o Dr. João Carlos Leitão e Dom Frei Alexandre da Sagrada Família, bispo de Angra, a partir de 1812. Almeida Garrett estudou na Universidade de Coimbra em 1816, frequentando o curso de Direito. As suas influências liberais datam desta época no contacto com outros universitários. Em 1821 edita a sua primeira obra, um poema intitulado O Retrato de Vênus, em que celebrava a pintura. O texto foi considerado ultrajante pela censura da época e o autor foi obrigado a comparecer no tribunal, onde demonstrou as suas qualidades de tribuno, sendo absolvido. Dadas as suas ideias liberais, conheceu o exílio em 1823, após a Vila Francada, que marcou o triunfo das ideias absolutistas de Dom Miguel. Garrett, acompanhado pela mulher, procurou abrigo na Inglaterra, onde uma família inglesa o recebeu numa casa de campo. Foi durante o período de exílio que o autor descobriu o movimento romântico. Estuda a obra de Byron e de Walter Scott, nomes consagrados do romantismo inglês, e adere à escola literária, de que viria a ser em Portugal um dos maiores representantes. A dureza do exílio, associada à necessidade de ganhar a vida, leva-o a mudar de país para trabalhar em França, no Havre, como correspondente de uma filial da Casa Lafite. Garrett conjuga a atividade comercial com a literatura e escreve Camões em 1825 e Dona Branca em 1826, primeiras obras da nova escola romântica portuguesa. Regressa do exílio em 1826 e volta a deixar o país em 1828, porque o absolutista Dom Miguel reassume o poder. Garrett volta à Inglaterra e à França, de onde parte para a Terceira, integrado no Exército Liberal. Os azares da política não o impedem de prosseguir a sua obra. Publica A Duzinda, em 1828, e Catão, no mesmo ano. Durante a sua estadia nos Açores, coopera com o notável político Mousinho da Silveira na elaboração dos textos sobre a reforma de Portugal. Garrett participa, de armas na mão, no desembarque do Mindelo, em 1832, e escreve, durante o Cerco do Porto, a primeira parte do Arco de Santana, que viria a completar e editar em dois volumes, em 1845 e 1850. Passamos a uma notícia que está relacionada com a comemoração dos 500 anos dos Forais no nosso concelho. Comemoram-se a 27 de fevereiro de 2014, 500 anos do Foral Manuelino de Oliveira do Hospital. A área disciplinar de História do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, em colaboração com o Pelouro da Cultura da Câmara, vão organizar uma exposição cujo tema é O Foral de Oliveira do Hospital, 500 anos de História, e que estará patente de 27 de fevereiro a 17 de março na Biblioteca Municipal. Solicitamos a colaboração dos senhores ouvintes e pedimos para nos cederem temporariamente documentos que possuam e falem da evolução histórica de Oliveira do Hospital, como por exemplo livros, jornais, fotografias e objetos diversos que sejam representativos do passado de Oliveira do Hospital, mais próximo ou mais longínquo. Agradecemos que entreguem os objetos na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital. Estamos a terminar o nosso programa de hoje. Relembramos que este é realizado pelo Clube de Jornalismo da Escola Secundária do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Mariana Turgal, Joana Falcão Silva, Ana Rita Almeida, Bárbara Francisco e Pedro Oliveira. Despedimos-nos até daqui a 15 dias, agradecemos a sua atenção.